pisar na bola e eu te mando embora. Tenta pra ver, pisar na bola e eu te mando embora. Eu sei amar, mas também sei esquecer. Só que não vou aceitar traição.